apresentado por Rocco e Roger. Aê! Está começando mais um Rock Fanatics. Eu sou o Rocco. E eu sou o Roger. E nós estamos aqui para revolucionar a música popular brasileira. Pintar de negro asa branca, atrasar o trem das 11, pisar nas flores de Geraldo Vandré e fazer da Amélia uma mulher qualquer. Oi, oi, oi! Hoje no Rock Fanatic estamos punk! É isso aí! E se a gente vai falar de punk rock, por que não falar do punk rock nacional, brasileiro, caboclo? Cara, é no mais extremo da música que eu sinto orgulho de ser brasileiro. É nessas horas que eu sinto. Bate orgulho de ser brasileiro. Temos os black metal, temos death metal, grindcore. Dentro do rock extremo nós somos expoentes máximos. Estamos falando de dois grandes expoentes. Dois grandes ícones do punk nacional. Do punk mundial. Estamos falando de Restos de Nada e Death Kids. Somos a verdade do mundo, nós somos o resto de nada. Rocco, meu velho, não tem como você falar de punk nacional sem citar o resto de nada. Banda praticamente primordial do estilo aqui no país. Uma das se não foi a primeira, uma das primeiras bandas a surgirem pra cá, fazendo um som mais punk rock, mais agressivo. Numa época em que chegou Sex Pistols, Ramones, tudo de fora vinha entrando no Brasil, de novidade. Os caras que moravam lá na zona norte de Sampa, freguesia do Ó, que tocava, fazia um som assim, um blues rock, embalado num The Stooges, MC5, essa coisa de proto-punk, resolveram então falar a verdade na música. Aí juntou Ariel, Douglas, Clemente e Charles e formaram esse grande conceito do punk nacional, Restos de Nada. Clemente é dos Inocentes, né? Esse, Clemente Tadeu. Depois ele formou Condutores de Cadáveres. Condutores de Cadáveres, depois que ele formou o Inocentes. Bom, a banda fizeram alguns shows por lá, em escola. Isso quando? Surgiram em 78. 78. Durou até 80, por aí, porque foi mudando a formação, a banda se dissolveu, não chegaram a gravar nada na época. O álbum do Restos de Nada foi ser gravado só em 87, quase 10 anos depois. Os caras se juntaram, tudo já mais experiente, cada um tinha sua banda, e resolveram gravar aquele registro do setentista, né? Que era as músicas, as mesmas músicas que tinha sido composta na época, não incluíram nenhuma música nova. A música que os caras eram tudo novão, 17, 18 anos. Então, na época não gravaram o CD, foi gravado só depois. Tocaram, fizeram umas apresentações no porão, nas escolas, e uma apresentação na TV Tupi. Aí, acho que foi uma das bandas, assim, referência pra todas as outras bandas punk que surgiu daí então, né, cara? Houve o festival, o começo do fim do mundo. Então, aí quando a banda gravou o CD Em 87 fizeram algumas apresentações. Cada um voltou com o seu projeto, com a sua banda certa. Eles gravaram um CD 10 anos depois da banda ter sido formada. Quase 10 anos depois da banda ter sido formada. Né? Eu acho que... sinceramente, não sei o motivo. Não sei se era difícil ter algum equipamento. Que os caras, sim, usavam esse equipamento barato. Era difícil acesso, assim, à gravadora, né, cara? Ainda mais aqui no Brasil, que vivia um período de ditadura militar extrema, né? Repressiva. E os caras metiam o pau. Desafiava a ditadura, desafiava a mídia, falava nela. Aí outra, e depois agora em 2001 foi lançado o Restos de Nada 2. Um especial, meio especial ao vivo, que foi gravado um gravador cassete em um terreno abandonado. Isso em 80. Aí lançaram agora em 2001 junto com quatro canções inéditas. Eu acho estranho, né? Os caras só gravar 10 anos depois. O fato é que o punk sempre pregou ali pelo do it yourself, do faça você mesmo, né? Então aí é o motivo da baixa qualidade dos equipamentos. Essa baixa qualidade você não vê tanto nesse CD de estúdio, né, cara? Agora você pegar o que é ao vivo gravado no terreno, você vai ver que é bem tosquíssimo. Desce tosquíssimo. Agora, assim, não, na verdade, nesse álbum aí eu até senti um tanto de cru, né? Mas eu acho que é, assim, proposital. Então, não pela qualidade dos membros da banda. Assim, não, os caras são de muito extremo talento. São muito técnicos, as músicas são muito técnicas, né? Mas a estética punk manteve-se. Então, eu acho que na época ainda que o punk tinha estourado aqui no Brasil, né, cara? Tava no auge. Eu não entendo o motivo dele ter sido gravado depois. Eu acho que sim, que os caras se reuniram depois, que tinha feito tudo que já tinha existido, e falou, não, agora olha, não é registrar o começo de tudo mesmo. Aquilo que veio antes. Não sei se foi a primeira, ou se tinha já o Cólera, ou o Ratos, mas deve ter sido a primeira, uma das primeiras, cara, a trazer, a adotar o estilo aqui no país. Mais precisamente ali em São Paulo, né? Bom, e as letras que falam é isso aí, né, cara? Que a gente tá ouvindo, assim, o retrato de uma geração totalmente desesperançosa, né? Com a sociedade, com o país. Porque o punk rock é isso aí, né? O punk rock é uma música contestadora, né? Os caras contestam tudo, né? Contesta a política, a sociedade, o consumo, o capitalismo e tudo mais que eles tiverem achado errado, né? Eu vejo assim que é o jovem que não consegue se encaixar direito, não acha seu parâmetros. Contexto da sociedade, exato. E se sente deslocado, né? Dentro da sociedade, por ser diferente. E a sociedade também, principalmente 78 ou 80. Eu acho assim, 80, a sociedade não conseguir compreender. Não. É, porque geralmente a... Não só o punk, mas sim como o rock em geral, não é apenas um estilo de música, é um estilo de vida, cara. Geralmente o novo é incompreendido pelo velho. Tudo que é novo, tá certo, causa impacto. E há uma certa resistência pelo velho, pelo antigo, né? Pelo então, que já por vem. Isso que assim atingiu um público mais jovem, né? Uma música assim. Não é uma música tão trampada, tão técnica, é um jeito mais fácil de ser tocado. É, eu acho que o grande legado do punk, na minha opinião, é que ele mostrou que a música não precisa ser técnica pra você fazer música. No começo, o que tava estourando lá fora? Pink Floyd, Cream, Queen. Era Yes, Pink Floyd. O Cream já tinha se dissolvido. Mas o Cream já tinha deixado a raiz de que, assim, pra você ser um músico, você tem que tocar muito, cara. Então, e daí foi uma resposta, eu acho que foi uma resposta, assim, numa época em que as bandas de rock progressivo assim dominava lá o, não, porque, assim, o mundo. E outra coisa, assim, o público passava a ser mero espectador. Eles apenas assistiam os caras sumirem na fumaça em demonstração, assim, de improvisar, esse tipo de coisa. É muito difícil de ser tocado, desanima. Muito difícil, e o público fazia o que? Agora, só ficava assistindo, não participava do que show. O que aconteceu quando o Sex Pistols começou a tocar? Todo mundo pulava e agitava. Não, os caras olhavam assim, que nem do Joy Division. Pô, vou assistir um show do Sex Pistols e falar, pô, eu sei, consigo tocar isso aí, cara. É fácil. Então, vamos tocar, montar uma banda nós. Qualquer um podia montar, não precisava. Exato, ser assim, nenhum mostrou, artista no instrumento. Mostrou, o punk rock mostrou assim, pra toda uma geração de novos músicos, que se pode começar por aí. E depois você vê que nem, vamos ver a banda de rock, de punk que ficou mais longa assim, teve maior longevidade, Ramones. Ramones. Você vê como mudou. Né, o estilo, a gente toca melhor, porque a gente passa a aprender e a ter condição de adquirir novas acaba coisas. Acaba evoluindo. É, acaba tendo. Mas como você disse, assim, até assim, respeito a resposta do público, é, mas é isso mesmo, cara. Assim, virou uma festa, cara. Virou tudo, porque não se faz um bom show sem um bom público. Com certeza. Então o público tem que participar. Era o jeito que os caras faziam, os caras... Em termos de composição e de música, era tocado assim, na raça, com a alma mesmo, com a raça. É, o faça você mesmo. O garoto vai lá, pega a guitarra, pega as baquetas e sai fazendo o som dele. É isso, isso traz uma certa paixão, assim, musical. De expor suas ideias, de expressar suas ideias. É um excelente, é a melhor maneira de se expressar. É através da arte. Através da arte. E todo mundo tem o direito de se expressar. Com certeza. Liberdade de expressão pra todos. Com certeza. Então, e os caras eram corajosos, porque naquela época você não podia falar muito que você apanhava, você ia preso, tantos artistas. É, 78 é fim de ditadura já, né? E era difícil você exprimir novas ideias. Até pela própria sociedade também, como eu já falei, tudo que é novo... Gera uma certa... Contestado pelos mais velhos, né? Que veio antes sempre ter uma barreira pra aceitar o que vem a seguir. Eu acho que a cabeça é muito fechada, é difícil a pessoa ter a cabeça aberta, ainda mais pra esse tipo de música, assim... É diferente. Se você pegar o ponto de vista da sociedade em geral, um estilo de música selvagem. Os olhos dos pais... O cara que anda todo rasgado, todo sujo, e só quer saber de tocar e entra em conflito com a polícia, com o governo, esse geralmente é mal compreendido mesmo. Bom, o som que eu escolhi pra curtir aí, pra demonstrar essa raiva da banda assim, perante o sistema, foi Deixem-me Viver. Vocês não vão interferir, se não posso viver. vou me destruir. Se não posso viver, então vou me destruir. Vou me destruir. É isso aí. Deixe-me viver. Você acha que pode controlar minha vida? Você está enganado. Contestador, né? Eu acho contestador inteligentíssimo. Porra, né? Revolucionário. Eu acho que não muda muito da juventude dos anos 70, 80, 90, 2000, 2010. Não muda nada, pra falar a verdade, cara. Verdade. É assim que foi a explosão mesmo, o punk no país, né, cara? É, mas infelizmente eu acho que o punk deu uma perdida na sua essência, né? Eu acho que ele ficou... Ele virou uma coisa muito do estético do que da ideologia. A maior banda punk, pra mim, foi uma das coisas mais... O primeiro item de capitalista de massa, assim, comercial na música mesmo. Olha, vamos pegar esses moleques aqui, dá um formato, um estilo e vão vender isso aqui. Você tá falando do Sex Pistols? Com certeza, cara. Bom, o Sex Pistols foi isso mesmo, porque o Malcolm McLaren tinha uma grife de roupa. Roupa então, de foi couro, um projeto pra ele vender roupa. Roupa, jeans rasgado. É. Tanto mas... é que daí você pega o bandas que tinha, que eu acredito assim, que tem um espírito mais contestador, muito mais contestador do que o... do que o Sex Pistols, como, e não tem uma música tosca ou então uma música mais agressiva. Você pega o The Clash, né? O Buscox. Que são bandas que... Do punk rock é inglês, na verdade, né? Se isso. Você for pegar um punk norte-americano, também tem muita coisa boa, cara. Pô, com certeza. É, e daí quando veio esse esquema Destroy, né? Que é o... Destruir, não é destruir vias públicas, é... Porque isso daí não vai te levar a que você consiga mudar um pensamento numa sociedade, ah, né? Não. Você traz aversão. Quando você age com violência, a resposta provavelmente será uma resposta violenta. Não, né? Violência só gera violência. Mas esse é o tipo de coisa assim que... Você faz quando você não tem uma ideologia completa formada, né, cara? Coisa meio assim, assim, vamos falar a verdade, é uma coisa de moleque. É. Porque quando você é moleque, você pensa de um jeito diferente, você quer chocar a sociedade de uma forma, você quer soltar a sua raiva de uma forma, né? E a música, querendo ou não, cara, a música acaba influenciando a sua cabeça. Sim. Mas você não vê um cara velho, um punk velho aí... fazer uma coisa dessa, porque o punk é ideologia, é atitude, mas atitude tem que estar assim, dentro da música, não só dentro da música, mas dentro do protesto ambiental, esse tipo de coisa. Eu acho que o punk mais inteligente do mundo pra mim foi o Yellow Biafra, cara, que se candidatou a prefeito de Nova York, cara. Se quer fazer alguma coisa pra mudar, então... Qual é o jeito que a gente... Qual é a maneira que tem? Vamos partir pra política, vamos divulgar as ideias. É. Né? Tacando pedrada em polícia ou quebrando o orelhão, cara? Isso não, tá prejudicando a sua própria isso comunidade. Era só uma resposta do que ele sofreu, né, cara? Porque a polícia também era agressiva. A polícia, ela sempre foi agressiva sempre foi. E sempre de um ato de repreender, né? Limitar, né, atitudes, né, a galerinha ali de preto tomando um goró e curtindo um som ali na praça provavelmente vai tomar uns tapão na orelha. Então, né? Você sempre foi muito julgado pelo seu visual, né, e esse é um dos grandes objetivos, acho, da música punk, cara. Você mostrar que não é bem assim que funcionam as coisas, né. Não é porque você anda tudo sujo, tudo rasgado, isso. Que nem você falou do Sex Pistols, de tentar vender a roupa de couro. Eu acho que o rock, assim, o punk rock foi mais esperto e converteu isso em um visual musical, cara. Entendeu? Só que os caras tinham muito talento e muitas ideias pra se expressar, cara. É, mesmo. Só sei que seria engraçado você ver assim, vote 5550, Rogério, punk do ABC, ou então Felipe, punk anarcopunk, coligação punk de São Paulo. Não, seria engraçadíssimo, né? Mas aí que tá, a sociedade... Se você colocar nome punk, né, na sociedade, não vai te levar a sério. Não. Você tem que dar um jeito de expor suas ideias de uma forma mais... Justamente não te leva a sério por causa do passado de violência, de besteira. Que eles ligam sempre a imagem ruim, né? É, sempre, mas principalmente a mídia, né? Ela mostra o que ela quer mostrar e ela só mostra o lado ruim das coisas. Com certeza. Se não... Por exemplo, como não é um produto comercial pra eles... Né? Então, não tem que ser comercial pra nada, vamos... Você quer queimar. Que eu fale pra você assim, cara, um cara assim, que não foi do punk rock, mas eu acho, na minha opinião, um dos maiores anarquistas que nós tivemos no Brasil, Raul Seixas. Com certeza, com certeza. O cara tentou criar uma sociedade diferente, revolucionária, conseguiu obter diversos seguidores até hoje, sim, mesmo após de morto, cara. Sim, sim. Porque ideias inteligentes e bem apresentadas, né? O cara era inteligente demais. Assim como o resto de nada, tinham ideias fantásticas, muito... Nossa, as letras absurdas. Eu acho, a banda deixou totalmente seu legado, assim, em termos de composição musical e letras revolucionárias, letras... Acho letras... Expressionistas. Letras inteligentíssimas, todas elas, todas elas. É, vamos botar pra fora que a gente tá vendo aí, que a gente acha que é errado, velho. Sem comentários, esse álbum, Resto de Nada, clássico, definitivamente um clássico do punk rock mundial. Pra gente ver o quão inteligente é esse play, eu escolhi a música Ódio, que é muito boa, a letra é inteligentíssima. É isso aí. We'll be right back. droga. Uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas, empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock. Mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. E nós estamos muito revoltados. Quase 30 anos e a gente sai da chuvosa São Paulo pra ensolarada Volta Redonda. Agora o cenário é carioca. Punk carioca, começo dessa década em Volta Redonda. Um caboclo chamado Douglas inicia essa agressão sonora chamada Death Kids. É um punk rock feito... É um punk rock, assim, tem um crust. É rápido, é feroz. Punk rock que veio pegando influência de tudo quanto é coisa, né? Pra gente chegar no formato que chega agora, até os nossos ouvidos, né? E o mais impressionante, tudo isso saiu da mente de um cara só. Da mente doentia. Cara, eu acho esse cara genial, genial. Até, assim, as influências do cara, você vê que são muito variadas. É muita coisa, o cara gosta de... Ele mesmo fala que ele pega desde o Black Sabbath até o Catarsis. Passando por hardcore, punk, rock, industrial, isso. Death metal. É fantástico. E... é agressivo, né? O som é rápido, sujo. E ainda inclui o lema do Eat Yourself. Eat Yourself ao máximo, ao máximo, é. É, um cara que faz tudo sozinho, grava tudo sozinho, bom. Igual os caras do Resto de Nada, que se apresentava em praça pública, dinheiro os caras não estão procurando. Não. É a forma, é a melhor forma de se expressar, né? Como a gente já tinha falado, é a expressão das suas ideias na sua essência, né? Isso. Você quer se expressar, vai lá, faz. Pega o instrumento. Pegue seu instrumento, faça. Pegue a guitarra. Pegue o violão tonante ali, sai tocando. Faça de... faça de algum, da sua casa. De algum jeito, tem que ser feito. Tem que expressar. É, por enquanto houver aquela banda tocando na garagem, expondo suas ideias, fazendo o seu som, o rock sempre vai existir. Com certeza. Isso, nunca deixe de acreditar em si mesmo. É, você vê aí por todas as bandas que chegaram ao sucesso, cara. Não deixaram de acreditar nunca. Todo mundo que chegou ao sucesso não deixou de acreditar nunca no sonho que tinha. Você vê, o cara gravou, logo já começou a aparecer um monte de camarada querendo tocar. O cara fazia a parte do baixo, outro queria fazer a bateria. Vários integrantes já foram, ele não precisou correr atrás de ninguém. Simplesmente mostrou o som dele que apareceu os integrantes. Foi aparecer, exatamente. Tanto é que hoje eles estão tocando em tudo quanto é pico, estão tudo quanto é turnê aí. Estão fazendo turnê. Isso, se tiver oportunidade, aproveite para assistir essa destruição sonora ao vivo, né? Falando da primeira demo deles, do Death Kids, essa demo foi lançada em 2010. Pra mim é um Motorhead extremamente insano, cara. Saindo de um manicômio com guitarras muito rápido. Sabe o que é chato? Porque quando você começa a gostar, começa a acostumar com algo, ele acaba. Curtindo, né? Rápido, cara. Pô, passa como um tiro, cara. 15 minutos. Passa como um tiro. É, tem que eu ouço esse álbum no repeat, dá cara. Dá pra você ouvir e reouvir diversas vezes. Com certeza. O legal também é que me lembra também uma banda islandesa muito boa, que também faz esse estilo de som meio sujão, vocalzão rasgado, com um punk, um hardcore, né, bem tocado e vocalzão rasgado, né? Essa banda se chama Minos, da Islândia, muito... Islândia? Islândia, cara, lá só... Tem vulcão, hein? E gelo? Vulcão e gelo, vulcão e gelo. Então, você vê, deve ser... A parte gelada e a parte quente, né? Com certeza. E pra mostrar assim toda a gama de influência aí do rapaz, eu escolhi a música pra gente curtir de cara, Happiness in Slavery, que tem o mesmo nome de uma música do Nine Inch Nails. E se inspirou muito no Nine Inch Nails por ser só um cara também, né? E a gente vai ficar com esse som aí pra ver a paulada que é o negócio. É um tapa. É um tapa. Pô, você menos... ainda com um grito. Menos um abajur ali na sala, hein? Pode ter violência. Pô, é pra destruir a casa, né, cara? É pra destruir. Você vai ser recebido com destruição também. Não, eu acho isso fantástico. Eu acho a banda com um espírito juvenil. Destruição de... Musicalmente falando. Sabe o que eu mais gostei no Def Kids? A batera. É a batera típica do punk, cara. Nossa. É uma batera... Tá estralando assim. É reta. E direta. Assim, reta e direta. Como se você estivesse socando um tambor de lata. É interessante, né, cara? Você sabia que com o passar dos anos, ainda temos grandes talentos tentando fazer... O que vários artistas faziam no passado, de uma forma diferente, mas ainda com o mesmo ideal, né? Sim, eu acho fantástico. Tanto que os caras tudo é pregador do veganismo. É, mais uma influência aí vindo do Stray Edge, cara. É, então. Da cena Stray Edge. Como eu falei no começo, são 30 anos de influência, 30 anos de coisas surgindo e sendo agregada na música. A música muda conforme os anos, né, cara? Ela evolui conforme a passagem dos tempos. Sempre vão vir coisas boas, coisas que me agradam, coisas que não me agradam. Mas que nem eu digo, é sempre bom manter o mesmo ideal, né, cara? Eu acho que o direito de se expressar tem que sempre existir. A vontade de se expressar tem que sempre existir. Você tem que botar pra fora as ideias, seja ela contestadora, seja ela mística. E eu acho que sim, tem que fazer. Não pode perder tempo. Bateu aquela vontade de se expressar, de fazer, de criar. Nada, né, cara? Acho que tem que criar. Não pode parar de criar. Eu acho fantástico. Tentar fazer suas próprias gravações, fique bom ou não, você vai aprendendo conforme Quantas bandas você não vê por aí que começou de um jeito tosco e hoje faziam sons completamente diferentes do que começou porque foi agregando um conhecimento? Esse foi o verdadeiro objetivo do punk quando surgiu e tá aí até hoje. Ao passar dos anos ainda. O punk é o... fãs fazendo isso, fãs que viram ídolos, né? O punk, na minha opinião, assim, o maior legado dele foi de mostrar o do it yourself. Isso. E você... faça você mesmo. O pega a guitarra, não precisa ser um gênio pra tocar. Não precisa ser nenhum Jimi Hendrix que você possa expor suas ideias, cara. Conseguir seus ideais, né? Sim. É, o que eu acho legal no Def Kids também é que eles misturam, né? As línguas, inglês. Então, não é toda banda que faz isso, né? Com cara? Português. Né? Acho que o Blind Pigs também fazia. Eu não tenho certeza se fazia uma coisa dessa, cara. Mas é bom a gente ouvir um pouco da nossa língua. Eu acho que isso dá mais revolta ainda ao que se passa no Brasil, que não tem como fazer um punk. Você tem que citar o Brasil, né, cara? Falar o que seu país vive, né? A economia, a educação, a saúde, tudo precário. Eu acho que um grande... esse tipo de música, né, que tem um conteúdo mais político, social, né, reflete a sociedade em que você está inserido. Às vezes reflete o mundo inteiro, pode chegar a refletir o mundo inteiro, mas geralmente é mais focado dentro da sociedade que você vive, que você está inserido. E com certeza você vai acabar atingindo alguém. Sim. Alguém sempre vai ouvir, vai prestar atenção e vai dar razão pro que você está falando. Porque é verdade, cara. Ela tem que ser pronunciada. E por falar em crítica às coisas, né? A gente vai ouvir mais um som. Bom, o som que eu escolhi, como eu disse, pra mostrar, assim, o período em que a gente vive. Se for pegar pra sair e dar um giro aí, você vai ver tudo errado em questão, assim, na educação, na saúde, no ambiente. É isso aí. Nós não precisamos de educação. O som que eu escolhi foi instituição. Leave their kids alone. É interessante ver como se passou 30 anos, né? E a gente tem duas bandas que continuam mostrando a revolta, né? Ligando, isso aí. Então, a revolta não diminuiu um milímetro, né? É, assim como não diminuiu o sistema, né? É, a sociedade não mudou um milímetro, a revolta não muda um milímetro. Tem que mudar, sempre tem que existir. Revolta em forma de música. Você pega ali o Restos de Nada, final da década de 70, começo da década de 80. A explosão punk no país, né? Chegada do punk no Brasil, né? Por mais conturbada que fosse a chegada do punk. Eu acho que ele se instalou no lugar certo. Veio na hora certa, veio no momento certo no Brasil. Acho que libertou muita gente. Com certeza. E depois você pega 30 anos de música acontecendo no mundo. A única coisa que mudou foi o seguinte: antigamente nós tinha lá um coronel, hoje nós tínhamos o senador. Com certeza. Então com por isso que antigamente tinha os Restos de Nada, hoje temos o Def Kids. Com certeza. Não que ainda a música do Restos de Nada continua sendo lembrada claramente pelos fãs e até hoje influência por várias bandas que estão surgindo na atualidade. Influência direta porque a gente acabou de ouvir, né, com o Def Kids. Lógico. Os caras fizeram a sua parte, deixaram. Pregaram sua música no cenário do rock. Brasileiro ainda, possível. Com certeza. São duas bandas que merecem estar de cabeceiras, né? Sendo punk ou não. Merecem. Tem que ser ouvidos, tem que ser reverenciados. Muita coisa boa. Fizeram. Ouvido e calmamente, ouvido e reouvido diversas vezes. Com certeza. Cada vez você vai entender de um jeito diferente. Com certeza. E isso vai te incentivar a querer fazer o seu som. É, espero que assim, você pegue duas bandas desse estilo, expoentes do do it yourself brasileiro. E te inspire a fazer algo parecido. Isso vai te inspirar. Te inspire a fazer sua própria música. Ou você querer fazer você mesmo. Te inspire a fazer não só sua própria música, mas sua própria arte. Ou então comece a conscientizar sua sociedade onde você está inserido, sua escola, seu local de trabalho. É, através de suas palavras. Expõe as suas ideias através da arte, tanto escrito, falado, quem sabe cantado. Se um dia formos a maioria, a gente muda alguma coisa nesse país. Com certeza. É nesse espírito revolucionário que a gente vai se despedindo. A gente fica por aqui. Desculpe-nos de qualquer coisa. Te aguardamos no próximo Rock Fanatics. Um abraço. Falou. Tchau, tchau. I like it.